tava falando de amor. Mas de repente tentaram apagar sua luz, trazendo uma mulher chorando pra morrer, pois pecou. De pedras nas mãos acusavam, ela deve morrer. Jesus, então perguntaram, o que vais fazer? E seu amor entra em cena, a sabedoria também. Atire a primeira pedra, aquele que pecado não tem. E todos os acusadores se retiraram dali. Jesus, com olhar de amor, pra aquela mulher disse assim: ninguém te condena, mulher, não te condenarei. Levanta, prossiga com fé, eu já te perdoei. A Jesus então perguntaram, o que vais fazer? O que vais fazer, Jesus? O seu amor entra em cena, a sabedoria também. Atire a primeira pedra, aquele que pecado não tem. E todos os acusadores se retiraram dali. Jesus, com um olhar de amor, pra aquela mulher disse assim: ninguém te condena, mulher, não te condenarei. Levanta, prossiga com fé, eu já te filho de Deus.